much. Lima 310, controle Salvador, acende identificação. Desça para o nível 050 na chegada Mare. Altímetro no 020. 020, para 050, chegada Mare. Está livre de restrição da velocidade, a pressão Mare, de 0. Livre. Livre, obrigado. Paulo FM 5827, boa, 360 Galeão. Sente a informação Charlie, posição é A. Para o transporte da Flávia. Sente a água de foco. Número 3, vai passar o 160, chame Centro Recife, 1288. 1288, obrigado. Salvador, é o 3662, boa noite. Boa noite, 3662, prossegue de Alfa, reporta... Corrige, está autorizado até o portão 8, Alfa Juliette. Alfa Juliette, portão 8, 3662. Cara, pode ser, esse aqui não é tão importante, não, mas... Web 67, minha corrija, Web 5827, copia? Pronto, minha copa, 57. Autorizado Galeão 360, via Pesolo 10, decola 10 direita da Euleda Bridge, 120, decimal 8, 5040, transponder. Autorizado Galeão 360, da Euleda Bridge, decola 10, curva direita posta, Pesolo 10, 0 dia. 2018 controle, 5040, o transponder 527. Correto, em prova. Mará. Charlie Alfa vai passar o 160, chame o centro Recife em 1288. Recife 1288, Mike Charlie Alfa. R-6310, prossiga para 2 mil pés, está autorizado ele a SX-Ray, reporte localizador, voltímetro 1020. Está livre, está de dona, o 6310. Está livre, estou de dona, 6310. Livre, estou de dona então, chegando para 2 mil, estou de dona. Livre, Charger, reportará com o localizador 6310. Do livro chame táxi. No pátio 3 está livre, chame táxi, trip. Salvador, boa noite. Como 104, informação alta, passando com 7. Meia 04, prossiga na chegada a mar e desça para 3.000 pés, o altímetro no 020. Fortaleza 33345, via Pátio Índia, no ponto de espera 186, 1020 o ajuste. A torre corrigindo 11895. Tá livre, direto TAP no 604. Localizador 6310. 6310 completa o procedimento, chamando torre 118, direcional 95. 1895, boa. Salvador, equipe 5241 para o táxi, POB 32, autonomia 3 horas e 30. Hotel da Serra Bravo, Bravo Hotel. Um reporte no externo, baixado e travado. Corrigindo aí novamente a torre 118.95. Ah, ok, então no 95, grato. Oi, confirma a pista molhada. Afirmo, pista molhada, Oceano M3-0. Gente. Oi, Salvador, passaria 2224, espera da 1-0. Passaria do 2224, mantém o ponto de espera da 1-0. Autorizado pista 1-0, 63-1-0. Autorizado pista 1-0, 63-1-0. Visual contrato nacional. Faz o pouso de arbusto da Cianelli e mantém a pista no zero. 35241, no sétimo tem a ponte esperada no zero. Fiz o altímetro no 020. Entrando na Mare, para 3 mil pés, vou no 390. Autorizado, chame táxi. Pelo menos 04 está presente, prossiga direto Duna, desça para 2 mil pés, está autorizado LS X-Ray, reporte localizador. Está presente Duna, 2 mil, autorizado LS X-Ray, está localizado. LS X-Ray. 5241, após a corrida do Passaredo, a Lima tem questão da zero. Tango Romeu, Tango Golf é o controle na escuta, prossiga. Vitor Bravo, Vitor Bravo, Valença, confere. Romeu, Tango Golf, Papa Alfa 34, confere. Gente. Tem um plano seu aqui de Vera Cruz para Salvador. Sony código 0133. Prossiga com referências OIS 1.500 pés via corredores. Confirme o PLB. Motor de passeio 224, boa noite. Obrigado, Romeu Tango Golf, reporte através de Paris para ingressar no corredor Interlagos. 2 no meio, copinha? Aracaju autorizado, 190, Golf 677, decolagem da 10 esquerda, para o Caracaju, 120.8, 5030 transponder. Salvador, MF 5827, posição 4. Portão 4, aguarda para push 5827, tráfego da Gol do outro lado do pátio. Corrige, está autorizado iniciar agora o pushback, está autorizado time tag. Autorizado time tag 527. 3241, decola 23, controle 10.8. 208, obrigado, boa noite, Salvador. Salvador, boa noite, é o trip 5241. Contato radar decolagem, suba ao 200, saída Arbor. 200 na Arbor, 5241. 5 para o táxi, 77 a bordo, 35 de autonomia, alterno galeão. Visado até outra vez do portão 7, observando o chiné que vai estacionar na 612, aguardando o sinalizador. Deu que está autorizado o táxi até o portão 7, aguardando o funcionamento da nave Oceané. Sem motivo. Calma. Web 5827 ao sol. Aguarde só mais um instante para iniciar o puxo aqui. Tá aguardando. Está ingressando o voto 06-6310. 6310, seguinte. Está livre o Golo 85 até o ponto de espera via Índia. A torre 11895, 1020, ajuste. 21885 da Gol. Aqui é táxi até o ponto de espera 10 via Índia. Quando lá pronto, torre 1895, 1885. Web 5827, após o tráfego da Gol, está autorizado o push. Faz voo autorizado, Tripec 5827. Salvador, boa noite. Voo 604, estabilizado, sinal de GPS X-ray. 5-0. Baixar o trabalho e calma-se. Está no controle ainda, no 604. Frequência 11895. Perdão. Boa noite. Voo 604, estabilizado, sinal de GPS X-ray. 5-0. Tem baixado o trabalho e calma-se. Voo 604, que negar o 920. Confirme visual com a pista? Afirmo, visual. Voo 604, informa pista molhada. Autorizado, pouso pista 10, vento 120 graus, 04 mais. Pouso autorizado, a pista no 0, ciente, assenta a pista molhada. 5, visual com tráfego nacional. Após o pouso do Boeing da Gol, ali mantém pista na zero. Estarei localizador, agora no 3, valeu. Bruno 604 no solo 28, divide pista pela direita, solo no 21219. Direita, solo 219, obrigado, boa noite. 604. Boa noite. Salvador, boa noite, boa noite, 604, Librão. Boa noite, 604, prossiga via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso no Fátima. Alfa, reporte antes da Juliette, 604. Prossiga. Chama agora Centro Recife no 25-45, boa noite, com você. 245, boa noite. Obrigado, bom trabalho, 527. Com 398, autorizado a final do IADS X-Ray. Certo, autorizado na X-Ray, com 398. Comeu, tem um Golf? Não, chega, tá bom, faz conta. Tá fechando o tráfego, um Boeing 737 da Gol, sua posição 9 horas, 5 milhas, cruzando 3.800 pés. Roberto, ok, interessa o senhor seguir esse tráfego com a longa final do 1-0? Ah, temos, senhor. Sim, então, enquanto suas visuais, segue o tráfego para a longa final do 1-0, reporte avistando aquela cabeceira, o Romeu Tango. Sim, senhor, Roberto Golfo. Qual a chance, qual a chance, senhor? Visual sem chuva. Ok, gente, está acompanhando a aeronave na final do 1-0, Romeu Tango. O ajuste de altímetro 1-0, 2-0, 1020, Romeu Tango. 1020, Tango. Salvador, é o Chan 3662, na posição número 8, precisa da avaliação Natal, nível 370. Chan 3662, autorizado para Natal, 370, Apesulu 10. Decolagem da 1-0 com curva esquerda, saída Puca, transição Zipar. Turno 20, decimal 8, 5045, Chan 3662. Apesulu Natal, nível 370, Apesulu 1-0. Cola Puca 10, primeira curva pela esquerda, sai da pouca pressão de espaço. 1208 controle, 5045 transponder, usando 3662. Correto, chame pronto, puxa acionamento, 3662.